a life without you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I've never asked for more than you. Our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Boa Tarde, Antena Web. É verdade, cá estamos e para mais uma edição deste espaço radiofónico. Hoje vamos trazer-vos só músicas que de alguma forma me marcaram. Ou seja, são músicas que têm todas elas uma história. Não vou dar aqui contar a história de todas, mas todas elas têm uma história. Algumas até nem seria preciso muito contar, porque são músicas que são todas associadas umas às outras, não é? Nós já abrimos aqui com uma, uma música que, digamos, a mim diz muito, que é do Glenn de Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You. Mas agora vou-vos trazer uma outra música que é dos inícios da TVI, que eu me lembro muitas vezes, que é a música dos Four Non Blondes, What's Up, e à qual associo uma outra que é mais ou menos da mesma altura, a música dos Duran Duran, Ordinary World. Mas é mais, associo também, ainda que um bocadinho mais adiante, a música To Become, das Spice Girls, e uma outra que é bem mais recente, mas que também diz muito e que tem uma sonoridade parecida também, que é a música Show Me That Meaning, FB and Lonely, e é dos Backstreet Boys. São estas as primeiras quatro que vamos ouvir, e já depois temos escolhido a primeira música que abriu então esta edição. E eu vou então trazer-vos estas quatro melodias. Contem comigo para, durante cerca de 2 horas, vos fazer companhia com grandes músicas. Vamos à música então, os Foreign Blondes com What's Up. Destination. wanted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, crossed the rooftops, run away. Today, forgot tomorrow. Ooh, here, beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Um caso sério na radiofonia. Get it on, cause tonight is the night. Estamos de volta, ouvintes, depois destes quatro temas. Agora vou-vos trazer Gone, uma música lindíssima que a mim me tocou muito, já no novo milénio, dos anos 5, e que é uma música que representa uma fase muito bonita da minha vida, em que eu gravava cassetes de áudio, como já fiz aqui algumas vezes referência nestas edições de Boa Tarde no Teatro Web. E a verdade é esta, de facto deixa-me lindíssimas recordações e hoje, enfim, hoje tenho imensas saudades desses tempos, que tiveram a sua beleza, já acabaram, mas tiveram a sua beleza, foram de facto marcantes. Bom, e o que é que eu posso dizer? Uma das grandes músicas que eu me lembro é mesmo desta, a música então dos NSYNC, Gone. Vamos também ouvir uma outra que marca outra fase bonita da minha vida, tem a ver com uma aproximação grande de alguns familiares. A música chama-se Where Are You Now? E é de Britney Spears. Também é calma, é uma música tranquila. Vamos também ouvir a música Show Must Go On. E eu escolhi esta música do cantor, aliás, dos Queen, porque tem uma lição de vida muito, muito intensa e muito verdadeira. E a verdade é que era difícil adormecer de madrugada, de quinta para segunda-feira, com o top mais daquela altura a passar na RTP Memória. Isto há uns aninhos, há uns 4 anos, e guardo dessa melodia, ou melhor, dessas, digamos, dessas, desse top mais, uma grande recordação. Trago-vos também uma outra dos Supertramp, Change Your Heart, que faz parte do mesmo CD que me deram uma vez de prenda de anos, uma pessoa de quem eu tenho ainda hoje muitas saudades, e por isso mesmo vou trazer duas músicas seguidas, porque faziam parte da mesma, eram mesmo as mesmas faixas seguidas uma da outra. Vamos ouvir então estes 4 temas, Matar Saudades dos NSYNC, o tema chama-se Gone, e vai tocar então a partir de agora. There's a thousand words that I could say to make you come home, yeah. Seems so long ago you walked away, left me alone. And I remember what you said to me. You were acting so strange, and maybe I was too blind to see that you needed a change. Was it something I said to make you turn away, to make you walk out and leave me cold? If I could just find a way to make it so that you were right here, right now. I've been sitting here, can't get you off my mind, get you off my try mind. My best to be a man and be strong. Myself insane, wishing I could touch your face, touch your but face. The truth remains, you're gone, you're gone, baby, you're gone, girl, you're gone, baby girl, you're gone, you're gone, you're. Excuses, baby, won't change the fact that you're gone, no, no. But if there's something that I could do, won't you please let me know? The time is passing so slowly now, guess that's my life without you. Guess that's my life without you. And maybe I could change my everyday, yeah. But baby, I don't want to, so I'll just hang around and find some things to do to take my mind off missing you. And I know in my heart you can say that you don't love me too. Please say you do. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sitting here, get you off my mind, get you off of my mind. My best to be a man and be strong. I told myself the same, wishing I could touch your face. But the truth remains, truth remains, you're gone, you're gone, you're gone, you're gone, you're gone. Turn to baby, who are we? Now that we are apart, am I still in your heart. Baby, why don't you see that I need you here with me? está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner now. Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Música. Agora vou-vos trazer temas muito engraçados. Esta sequência musical, podem crer que tem motivos diferentes, embora os intérpretes tenham muitas semelhanças entre eles. Vamos lá. Essa Danguini com o tema Quelque chose dans mon cœur e o tema de Elsa Carta, Esta Noche. E depois de tanta Elsa Danguini e Elsa Carta, vamos ficar com Elsa, que é uma música do cantor Didier Barlevien. E ainda por fim, não é nenhuma Elsa, mas é um tema, digamos, é um tema que me deixa também memórias muito bonitas e que é resultado das minhas buscas na internet por novos, aliás, por nomes que eu não conhecia, mas nomes antigos. Estou-me a referir, neste caso, às músicas, portanto, à música de Cathy Kovacs, A Faces à Quebec. Um tema que, aliás, marcou a própria rádio Antena Web nos seus princípios. Nós ficávamos a ouvir então estes quatro temas. São músicas que eu espero que goste, que sejam do seu agrado. Bom, e daqui a um bocadinho chega o intervalo de mais uma hora à tarde na Antena Web, aqui na sua rádio Antena Web. Eu sou o Carlos Bonaparte e tenho mesmo muito gosto de estar consigo nestas tardes de domingo aqui na rádio Antena Web. Fique bem, vamos à música então com Elsa Saranguini e o tema Quelque chose dans mon cœur. Trop petite, mes copains me grandissent trop vite, même je leur tiens encore la main, quelque chose me tire vers demain. Quand je balade une douce tristesse au vieil tennis et sa QS, j'aimerais que le temps s'accélère. Des fois je pourrais tout foutre en l'air. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie, entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit. Quelque chose dans mon cœur fait craquer ma vie, une drôle d'envie, une impatience et la peur que j'oublie. Qui je suis? Je voudrais faire le tour de la terre, devenir une autre Ava Gardner, écrire avec mon écriture mes passions secrètes sur les murs. Savoir de ces moments que j'ai vus dans des films seulement, et pouvoir revenir en arrière, pleurer dans les jupes de ma mère. Quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie, entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit. Quelque chose

sajnálta, hogy műve ennyit ír. Elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott őrizze a fészkét. A kislány elfeledte gyorsan őt, s nézte az ablakon át azt a karcsú fecske pár. A szemközti ház ereszére volt, a kislányban a remény, és egyre jobban hitte, el sem szállnak talán. Lassan meggyógyul, és egy napon már lábra is áll, és az első rövid útján, ott lenn a havas utcán, a fecske fészket nézte meg a szemben lévő ház falán, és akkor jött csak rá, hogy Pestbe van a fecske. Recordações que tenho da música húngara, há uma que me salta muitas vezes à memória e que nunca trouxe aqui, trouxe à antena, mas muito poucas vezes. A música A Tzegnapok de Arangoz Oter, uma música muito antiga, ainda mais antiga do que esta que acabamos de ouvir. E nós estamos então a ouvi-la já de seguida, é uma musiqueta da Hungria que se irá fazer acompanhar de uma ou outra, e estas têm todas elas uma história em comum, vou contá-la. A música Olyan Jalisik, tema dos Express, ainda para ouvir também Elabo Tiazo Post Asivan, e por fim uma música dos V Motorok. Eu escolhi todas estas quatro músicas, elas têm um motivo, eu já vou dizer qual é que é, porque eu estava aqui, há aqui algumas informações que eu não lhe dei porque estava aqui à procura delas. Neste caso o nome do intérprete era Bo Kiago Post Asivan e também, portanto, não lhe disse o nome do intérprete, mas cá vai, foram os Apostol. Quanto à música dos Motorrock, chama-se Gertiak, e assim já tenho dado toda a informação. E eu escolhi estas quatro músicas, todas elas são húngaras, e todas elas me dizem muito, porque com elas aprendi uma enormidade de coisas. Primeiro tudo, a diversidade musical, segundo, descobri novas vozes, novos nomes que me encantam, os Express também, músicas que sinceramente olho para trás e realmente me fazem sentir muito feliz e apreciar de veras aquilo que se fez e faz pelo mundo. Na Hungria temos essas músicas que nós aqui vamos ouvir também. Arangoz Oter com A Tzegnapok é a primeira. Espero que gostem. Vamos depois para um breve intervalo e eu regresso aqui a pouco para mais música. Até já! Kis kocsmában gyakran összejöttünk, ürítgettünk néhány pohár sőt. Másokon mi annyi jót nevettünk, s tervezgettük ifjan a jövőt. Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tánc az ének véget sosem ért. Az élet oly nehéz, de győzni kell és kész, az ifjúság a jövőtől nem fél. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Aztán jöttek dolgos szürke évek, hová tűnt a sok lázos remény. kis kocsmánkban találkoznék vele, megkérdeznéd, emlékszel-e még? Azok a szép napok, csak arra gondolok, a tánc, az ének véget sosem ért. Az élet oly nehéz, legyőzni kell és kész, az volt csak szép. Vagy ha küldök egy szál virágot, igaz, régen

casa viver. Voa, voa, casa moça, não podes crer. Tenha juízo, não são horas de ligar. Eu estou a ter paciência, mas já já. Não quero saber. Voa, tua casa moça, não podes crer. Das noites de fim de semana havia uma música que me ficava na memória e eu nem sei porquê. Ou era noites de fim de semana, ou seja, ou era noites de sábado para domingo, ou era domingos à tarde. Que é a música Summer Nights de Vilvalo, vocalista dos Him, e de Natalie Brown, creio que é assim que se chama. Ficaram marcados. Esta música ficou de facto muito marcada, mesmo por causa disso. Porque era de facto uma música que eu ouvia, e não sei porque esta música simbolizava tudo aquilo para mim, era a paz, era a alegria, embora eu confesso que não faço a mínima ideia do que é que esta letra diz, mas faz lembrar precisamente de uma música muito quente, uma música de verão. Não sei explicar, a verdade é que esta música mexeu e mexe ainda hoje muito comigo, por isso hoje partilho consigo Summer Nights. E agora também vamos ficar com o Jogo da Memória da Catarina Caselli, que é também uma música muito, muito tocante para mim, porque representa mais ou menos a mesma altura, embora que não representasse uma música de inverno, de verão, nem de inverno, nada, enfim. Depois vamos ficar com os Fingertips e Melancholic Ballad, para fecharmos com o Rafael Weisz, Heaven Only Knows. Esta música muito recentemente marcou-me, mas... é uma marca que ainda está muito presente. Ainda não sabem até que ponto é que esta música vai tocar-me daqui a alguns anos. Todas as pessoas quanto a Melancholic Ballad, não há muito a dizer. A minha prima cantou esta música, era uma memória que eu tenho muito viva dela. E não só, o concerto que fui assistir, tanto com a primeira formação. Enfim, foi de facto grandes recordações que eu guardo. Com esta música. Daqui a um bocadinho nós vamos ouvir as últimas 4 desta edição, mas para já, deixo-vos então com o Vilvalo e Natalie Brown e o tema Summer Nights. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine.

that's true. But it's not so simple as you think. I'm feeling the same way too. Please don't say that it's over. Don't say that it's over. All I won't know how to do. Don't say myself inside of you. I know sometimes I might seem so ugly. I may be angry, Leon. I know that I'm not that easy to ignore. Pretending, so I won't turn my back and walk. cá estou de volta então, ouvintes, para vos trazer as últimas 4 desta edição. São 4 músicas mais calmas, mas que sinceramente me deixam igualmente feliz por as ter conhecido e por as ter ouvido. Vamos começar com Wish You Were Here, música dos Rednecks, um tema que me deixa profundamente, sei lá, toca-me muito emocionalmente, porque ela, a intérprete, canta com uma voz tão sentida a esta melodia. Então quando ela diz In Your Eyes, é uma profundidade tão grande que fico-me tocada esta expressão. Por ouvir também a música lindíssima dos Within Temptation, Memories, que é mais uma música calma que de facto me tocou, mas porque não é essa música calma que eu quero que ouçam, vou vos trazer duas para contrastar: a música do Suest Life, A Lay My Love On You, e dos 18s, Upside Down. São então os últimos 4 desta edição do nosso Boa Tarde Antena Web. Eu conto então consigo no próximo domingo para mais uma edição deste espaço radiofónico. Aliás, não, daqui a do... Não, sim, daqui a 2 domingos, porque no próximo domingo estou de férias. Portanto, daqui a 2 domingos conto consigo então para mais uma edição do nosso Boa Tarde Antena Web. Fique bem ouvinte, um forte abraço e até daqui a 15 dias. I come to man, wish you were here. esteja bem. Esteja com a Antena Web. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it yet. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. But there's an angel calling me, reaching for my heart. Like radio.